Um novo relatório indica que mais mulheres nos países de baixa renda estão usando os anticoncepcionais modernos, o que significa um progresso nas iniciativas que envolvem mulheres no planejamento da família. No entanto, o relatório apoiado pelo Grupo de Defesa e Representação FP 2020 da ONU indica que muitas mulheres que querem esperar ou evitar uma gravidez não têm acesso a anticoncepcionais, geralmente por falta de informação. O relatório diz que o acesso a anticoncepcionais modernos ajudou a evitar mais de 119 milhões de casos de gravidez indesejada entre julho de 2017 e julho de 2018. Indica também que o uso de anticoncepcionais está crescendo mais rapidamente na África, apesar de os índices de fertilidade continuarem altos na região.